O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Veio feito nuvem numa ventania, cheia de paixão, tarde de verão, chovia. DJ Tom entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz, fera fugitiva numa tentativa de paz. A carroça da saudade. Sentimento alado, senti minar na pele o transpirar de leve. Máximo pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril. Imagina, como é que é? Rajada de vento em beijos turbulentos seduziu. E aí, coração? Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria. Máximo. E além do meu corpo, meu coração. Tom Máximo. Ficar louco por Tom Máximo. Aumentando ainda mais. Só pra recordar. Como é que é? A tentação. E amigo Raul, é que eu já sei. Deixa aqui também comigo. Como eu um abraço aqui do Tom. Junto com o Bibi. Que eu vou também, Alexandre. Rapaz, já por aqui. Meu gordinho lá do Maluco Rancho também tá na área. Mergulhar. Alô, Henrique. Só na emoção. Entregando pra. Ele é a patroa, sua mamãe também. Arriscando. Jack na carroça, obrigado pelo carinho. Meu parceiro Delano. Lá dos Varejeiros. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. E aí, poder? Problema sem solução. Como é que tá o churrasco? Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. DJ Tom. Tão difícil pra explicar. E amigo velhinho, problema sem sol. Lá do WR Lanche tá aqui com a gente. Tudo, e hoje é no setor dele, papai. Tudo é paixão. Ele dá valor. São coisas do coração. Parecia um sonho. A gente fica junto. Andar a pé na chuva. Tem medo de amar. Pergunta se ela lembra. Lembra de tudo que viveu. Meu compadre careca, ele é o seu grande amor. Das tardes de. E a nossa comitiva carroça é festa, isso aqui com a gente. Da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Meu amigo Marcos! Meu Baiano Escócio também. Pedindo. Isso aqui aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom. Oi. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. DJ Tom. No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Pólvora Falcão Luiz Silva. Que ainda me ama. Já descobri. Bateu saudade, chama. Eu volto pra você. Aceitar que a sequência tá gostosa, né? Perdeu, amor não dá. Você que tem amor no seu coração. Coração pedindo uma sequência especial pra você dançar agarradinho. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Pra recordar. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Alô! Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. E o vinho? O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo, nosso amigo Charlie da Pedreira. Ouviu, Brejinha? Isso aqui está de volta, na verdade, depois de uma temporada. E ele já disse casa. Que domingo que vem vai estar com a gente lá no Casota. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. DJ Alexandre! O fracasso foi cristal, refletia nossa. Hoje é aniversário do DJ Alexandre! Depois de um longo tempo de... E também hoje é aniversário do DJ Danilo, rapaz. Alô, Danilo! E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama. Lembrando momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de sonho. Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Tom, tom, tom, tom, tom. Eu preocupado querendo saber de você. Meu amigo Boca está aqui também com a gente. Um abraço pra você e toda a galera também aí do Manuscá. Conseguiu ser. E aqui o nosso empresário Deca. Um abraço pra você. Alô, Deca. Um abraço aqui do Tom. DJ Tom. Hoje acordei. Meu amigo Andrei. Bora ver, Andrei. Te telefonar. Te convidar pra sair pra qualquer lugar. Uhul! Te abrir meu coração e dizer que eu te amo. Não. Abraço aí o pai do Jota, do churrasco do Jota. Isso aqui com a gente. Eu, meu amigo Júlio Martelinho de Ouro. E a primeira dama Priscila aqui no lado da carroça. E dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa em comum. Pega DJ, mas é iluminador. Cada um é o babuíno. Viver sua vida. Tu é doido. Eu só... Ele já veio com um serrote no bolso. Não. Mas o que a gente também. Até a nenê, rapaz. Pode combinar. Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? A minha buchuda não vê ela serrar ninguém até agora. Eu não quero mais ficar sem você. Eu te amo, não dá pra te esquecer. Sargento Abner já tá na área. Só eu sei, ele e a Bia, a falta que você me faz e o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Só eu sei a falta que você me faz e o medo que o vazio traz. Toca mais uma marca rosa. Alô. Que vocês queriam, é? Pede, me dá. Me dá seu carinho, devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos. Numância louca, te faço minha mulher. Máximo. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansa de o jacaré do Barão Vermelho. Entregar minha porta. Olha aí, Frejino, jacaré. E você já está aqui com a gente. Para jacaré. Mas tudo isso é obsessão que eu vi. E a galera do Menino de Deus, Renata Blitz, Shirley. Fantasia de amor com você, sonhando. E a Luandra está aqui também com a gente. Nosso grandalhão Paulinho é o show, é a mansão. Me dá seu carinho devagarinho. E o piloto de luxo tá na desejo, com os teus beijos. Numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansar de gozo. Seus açoites, entregar meu corpo. E a galera da KM Produções também segue com a gente, valeu! Mas tudo isso é obsessão. E amiga Soninha, pra imaginar. E as meninas de Santa Isabel também estão aqui comigo. Você sonhando um dia. Mais uma! Mas tudo isso é obsessão. Que eu vivo. DJ Tom, você sonhando o dia eu te amar. A música do amante. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Você me diz que o seu casamento. Égua clareou pra sogra do Josias, meu irmão. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Taca a pólvora, Falcão Luiz Silva. Afinal, o que sou pra você? Vou melhorar essa voz aí, ouviu? Simples amante ou nada além de um prazer. Patrão velhinho, entrega pra mim. WR Lancha já disse que amanhã, como hora certa, ele vai pra Castanhal. Quero ver. Depois me diz, até amanhã. Que homem que deixa de ser o atual pra virar. Eu queria ser bem mais. O quê? Que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você aqui. Se você for até Recife. Alô? esqueça da esteira do chapéu. Pois as praias... Meu amigo Adailto Brumonte e sua esposa, Luz de Lá de Colares. Parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife... E aí, andarilho, qual é a parada, meu irmão? Não esqueça... Dos livros de cordel. Tu tá reparando a magrinha aí? E o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade, quanta liberdade. Como tem moça, tom, tom, tom, e a velha linda, que coisa mais linda. Como tem moça, dá-lhe, tom, moça. Quando você for até Recife, não esqueça Mansão da Saudade. Terra, um pedaço do céu. O máximo toca. É Lúcio CDs gravando ao vivo. Se você está brigado com o amor da sua vida, o momento é agora de fazer aquelas pazes. Fala assim pra ela. Não me olhe assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. Que passou, passou, não importa, ficou do outro lado da porta, pra nunca mais. Amo você. Fala comigo, não faz mistério, falando sério. DJ Tom. Com você eu vou fundo pro que der e vier. E aí? Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei. Abraço daí. Não foi tanto. Nosso parceiro Diego Mesquita, que hoje ele está no mês. E hoje, claro, vem ao lado da aparelhagem que ele ama de coração. Alô, Mesquita, parabéns! Eu e você, o resto tanto faz. É o hino das carroceiras lá de Santa Isabel. Duas taças brindando. Ai, um amor desfeito. DJ Tom. Duas violas duetando, a saudade desse grande amor. Os meus olhos. E amigo Alexandre Marambaia e a Netinha. Meus olhos. Comemorando hoje 3 anos de namoro. Se fez tão pequeno diante este sonhador. Sargento Filho. E o Geo Fortaleza da equipe CQC tá na área. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei. Que fomos amantes e aí, Patera. Nós amanhã fomos cúmplices. Hoje, na verdade, os lençóis fomos tão fiéis. Tão lá no setor fiéis, vai ter um assadozinho. Situação. É a comemoração. Me surpreendeu. Ei, a minha velha. Quem voou e quem ficou. Pois é, 1 ano já. Yeah, yeah. Oh, oh. Pois é, 1 ano. Quem voou e quem

mais novo, rapaz. E hoje é aniversário do Raul e a Josi. Do só para saber. Ah, é? Que além das mãos. Quantos anos? Chamo você. Que ah, não é anos de casamento, nada. De aturamento, nada, não. Aniversário mesmo. Com o coração vivendo a Deus. Tu tá surou já, né, babu? Que aqui um dia vai te... L Perigoso e a parte perversa da comitiva que a Rosa fez. Minha de mim demais. Minha de mim. Alô! Já tem CD aí do DJ Josias. Meu compadre aqui ao lado, meu irmão. Foi um tempo tão gostoso. Eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda. E dançava, ei, ei, ei, ei, a saia cada vez mais mini, subia a minha atenção. E numa festa de arromba, eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda. Nosso amigo Sérgio e a Jus, céu que eu prometi, lá de Cachoeira do Arari. Aquele beijo que eu te dei. Me deixe amar. Ciúme de você ainda tem. Vem, Martelinho! Se é o que eu prometi, eu vou te dar. Ah, ladrão! Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. É tanto que você recebe, meu amigo Júnior. À beira do caminho, eu vivi a esperar. Deixa eu mandar um abraço também a galera da Miúze Jeans. Não cansava de Miúze Jeans, hein? É a marca que veste o Tom Máximo. E hoje o Tom Máximo e o sol. A nova coleção de camisa da Miúze Jeans. O Marcelo Henrique, cadê o Marcelo Henrique? Se você não me amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Ah, é? Aquele beijo que eu te dei. E aí, pai d'égua? Foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. Olha o babuíno que é uma, mano. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. Se é o que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. Se é o que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Alô! Daqui a pouquinho tem os parabéns para a Mansão da Saudade! Alanzinho, DJ! Meu status tá valendo o quê? Sei que é por

nome da emoção, hein? Se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Casou? Cadê tua aliança? Deixa eu ver. Sem dizer também. É ele que fica com a aliança. Do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei e uma nota no jornal que me arrebentou por dentro. E aquela foto? E a foto do Julia Érica com outro cara brindando seu irmão, casamento. Pelo amor de Deus. E eu que imaginava que você me esperava. Meu parceiro Charlie dos Fanáticos, David também. Não sabia do essa galera que sempre dá valor. Nossos sonhos. Dá valor na nossa luxuosa, para o crer. Que tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão, se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Que tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão, se envolver nessa paixão. E nem me diz porquê. Não posso acreditar, tem outro em meu lugar, vivendo com você. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Tinha que te perguntar. Então pergunta logo pra ele. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Rapaz, vou falar. Meu culpado, eu vou te contar. Então me escuta agora. Já tá criando ciúme aqui já. Agora. Quando tu fala de um, eu entrego já quer. Mãos, e peço a Deus uma oração. Que me devolva seu amor. Agora. Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora. Migas carroceiras de Santa Isabel. É você agora. Verdade, são as minhas vizinhas. Eu não tenho outra saída. É doido. Quando a minha elas vêm de lá, meu amigo, pra curtir a carroça. Agora, pensa em tudo que foi bom. Eu te peço o coração. Já, já. Agora, já, já. Te prometo e te faço meu eterno amor. Agora. Que ama dois homens ao mesmo tempo. Um é pelo dinheiro e outro é pelo amor. Alô? E olha que a desgraçada, essa não tem coração. Olha que ela vai dizer. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil, e nada é tão ruim. Oh, olha o que ela diz, olha. Você é a minha vida. Bora, Charlie! É meu mundo. Você é o que eu preciso, e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só comum. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você. Não me peça pra parar, porque eu me acostumei. Casa tá com ele, namorando com você. Eu amo ele e você. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a Dom Máximo. Calma, Andrei, não te amestrua. Amanhã já começou a tomar aquela cerveja já, meu amigo. Se desistirá. Ele tá no ir. Por noite escura. Da Pálvora Falcão dos Silva.

Aí, DJ Tom, solta o som. Solta o som. DJ Tom. Vem de muito longe, me deixa louca. You're all welcome to the show here at Nostalgia Wagon. Seu cabelo loiro, pele de seda. Traduz aí pra ele. DJ Tom Máximo. O melhor DJ. Como é que é? O melhor. Loiro louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Parceiro de Nelson aí do Bengola e o gel do mel tá na área. Um abraço aqui do Tom. Eu quero te entregar. Me dá um toque. Eu vou morar contigo em Nova York. I like your life. You crazy for me. My baby, I love you. Me dá um toque. Eu vou morar contigo em Nova York. Meu amigo boneco. Professora Águida, você aqui comigo. My baby, I love you. O nosso brega eu vou cantar. Calma, Galo. O nosso brega vai tocar. Vai agilizar lá no... E você vai curtir. Lá no bolo. A banda Sabor Açaí. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. Daí o discurso também, o Marcos. Pega como ele. Olha o Robert, meu irmão. Ele, a Carla, a Cariane também, isso aqui ao lado. Hoje curtindo a nossa carroça da saudade, meu irmão. Alô! É os tops! É diferente pra valer. Na época. Não se compara ao gererê, sem traficante nem ladrão. Ah, vai voltar, né? Mas abra o seu coração. De férias, né? Quer muito trabalho, sabor de muito dinheiro no bolso. Assim que é bom. Que vai contagiando a gente. Atenção, Tupinambá traz dois baldes. Milton danado ao lado esquerdo. É o som da banda Sabor Açaí. O nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir com a banda Sabor Açaí. Ela é. É isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. A carroça da saudade de segunda a domingo. Eu quero te ver o Tom Máximo subindo. E agita um pouco. Vai, Bibico, pra cima, anima essa parada aí, vai. Junto com a equipe, a carroça é festa. A carroça é festa. Vem, vem dançando, vem fazendo caqueado. Na carroça da saudade, você faz esse gingado. Máximo Franjinha e o DJ Toninho na carroça. Mano, saudade fica sozinho. Vem dançar, a carroça é festa, vem curtir. A carroça é festa, vem. Bora, meu sargento! A carroça é festa, vem botar pressão! Bora botar pressão! Lúcio Campos. E joga esse bracinho lá em cima. Cadê a torcida do Paysandu aí, hein? Cadê a torcida do Papão, da Curuzu, do Papão? Do Papão, do Papão! E bate na palma da mão, só quem é do Paysandu, do Papão, da Curuzu, assim. Bate coração! É bicolor, é bicolor. E a galera do leão, leão, leão, leão, leão, leão, leão, leão, leão. Joga pra cima, embate, embate. Só quem é do leão, do leão, leão. Hoje é o aniversário da nossa mansão da saudade, né, gente? E eu quero pedir humildemente para as pessoas que estão curtindo aqui, que não tem hora para chegar em casa, joga o bracinho para cima aí para mim. Só quem tá feliz, quem nunca traiu também. Vou bater um parabéns para a mansão. Para a mansão, joga assim, assim. Bate assim na palminha, assim, ó. E parabéns para você. Muitas felicidades. Parabéns pra mansão da saudade. O que que tem aqui dentro? Hein, babu? O que que tem aqui dentro? Ticket de vale pra pegar cerveja lá no bar. Eu não vou subir porque eu tô muito gordo, né? Eu tô muito gordinho e não dá mais. Já me aposentei, já subi aí em cima, já me aposentei. Isso aí fica pro meu culpado aqui. Meu culpado aqui vai começar a fazer show na carroça. Lá vai! Um, dois, joga pra galera aí! Joga pra galera! Joga lá pro meio! Lúcio Campos. Quem é que conhece essa batida aqui, ó? Conhece? Olha o sapinho! Olha o sapinho! Olha o sapinho! Olha o sapinho! Olha o sapinho! Na época, quem curtiu o ideal, o Dragão da Vila! Você pode pegar ali, logo da entrada. Da entrada! Da entrada! Libera o som! Passeando no Oriente, um magazinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Será que o meu compadre tá afim de dançar uma lambada, hein? Ela veio do Talibã, era filha do Pilab, adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. E na verdade, o vídeo do meu compadre já tá pra mais de 80 mil visualizações no meu canal. Talibaba, eu te ouviu? Marca, dancei. E no meio de ele já terra, tá eleito. Atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. Marcelo Henrique, tá preparado o vídeo do Josias? Eu era o clone, acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Mas o outro? O franjinha disse que tu tem aí. É um novo. Eu lhe pedi a carinho. Na verdade, dava tortura com seu corpo. O vídeo do meu compadre. Carinho de loucura. Ele é patrocinado por ele. Taca pólvora Falcão dos Silva. Ah! Temos aqui um vídeo do filho do Josias dançando lá em Sori. Dragão pro Brasil, eu vou voltar. Banda Mingos. É bicho, foram tantas emoções. Conheci o Bin Laden, tomei o uísque com o Bush fora. E acabei transando com o Bush. Bye! Bye! Está chegando o maior aniversário de todos os tempos. Aniversário da empresa Carroça da Saudade. E com o lançamento do seu novo visual. É dia 9 de novembro, sábado, na Via Show. Participação da Kombi da Saudade. Início 20 horas. Ingressos R$5 até as 23 horas. Carteirinha liberada de todas as aparelhagens até a meia-noite. Compartilhe o Fly e retire seu ingresso no dia do evento, das 15 às 18 horas. Venha conhecer de perto a dona da noite. A empresa Pousada Casal Feliz parabeniza aí o nosso parceiro Mesquita. Hoje ele tá no berço. É verdade, hoje é tudo por conta dele, né? Gente, diretamente de Sori, vou mostrar pra vocês como é que se dança a lambada lá em Sori. Lá em Sori, terra do nosso búfalo do Marajó. Hein? Olha só, prepare no telão e lá vem ele. Há 30 anos atrás, o meu compadre Josias, ele vai ensinar a galera de Coraci como é que dança a lambada. 1, 2, 3, libera! Remexendo com meu corpo dessa maneira, remexo até o eixo da terra inteira. Balanço de voo alto e devagar, chamego, empurra, empurra, manda. Olha a boca. Com meu corpo dessa maneira, remexo até o eixo da terra inteira. Balanço de voo alto e devagar, chamego, meu recado eu vou mandar. Remexendo aqui, chamegando lá. Mas as pessoas estão pensando que é sacanagem, gente. Remexendo a terra, mexendo. Mais de 80 mil visualizações, meu amigo. Chamegando lá, mundo bom, o homem tá eleito. Remexendo a terra, mexendo o mar. Teimosia de matar, remexendo aqui, chamegando lá. Mundo bom a procurar, remexendo a terra, mexendo o mar. Teimosia de matar, remexendo. Na moral, lá. Mundo bom. Terça-feira a gente vai lá em Sori. Terra mexendo o mar. E você me leva nessa boutique que vestia o senhor. Dessa maneira, pisando terra firme a debochar. Amando e gigando, nega parceira. Pegou fogo! Com seu olhar, chamegando bem na terra dessa maneira. Pisando terra firme a debochar. Amando e gigando, nega parceira. Virando mundo branco com seu olhar. Chamegando aqui, chamegando lá. Pai d'égua. De lascabra, socando aqui. Era o penteado. Mundo inteiro. O penteado dessa camarada aí, né? Chamegando lá. No chamego de lascabra, socando aqui, brazucando lá. Mundo inteiro a ponte da chamegando aqui, chamegando lá. No chamego de lascar, brazucando aqui, brazucando lá. Mundo inteiro a conquistar, chamegando aqui, chamegando lá. No chamego de lascar, brazucando aqui, brazucando lá. Mundo inteiro a conquistar. Vem pra cá, dança. Vem moçada, dança. Criançada, dança. Vem gatinho, dança. Paz e amor, dança. Vamos povo, dança. Paz na terra, dança. E lombada, dança. Falcão dos Silva. Criançada, dança. É patrocinador do vídeo. Dança, faz amor. É, Falcão. Dança, vamos povo. Dança, paz na terra. Dança, quilombada. Dança. hora do baú de luxo, né? Aniversário da nossa empresa e a gente vai lançar a Dona da Noite, o novo visual da Carroça da Saudade na Via Show. Você não pode perder, viu? Muitas novidades vão chegar, vão chegar. E detalhe que o Tom Máximo vai tocar em áudio e vídeo. Tom, DJ Tom, alta fidelidade ao que há de melhor na saudade, com amor e com carinho para a nossa legião. Você que está aí, quer dançar agarradinho com aquela gata? Vou fazer uma sequência para você dançar. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.